Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. Jesus é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se